a piranha do banheiro. Adoro o DJ que toca no Movistar. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Aqui é meu track, é meu track. Track é meu track, é meu track. Sou a piranha do banheiro. Adoro o DJ que toca no Movistar. Santa Isabel para todo Pará. DJ Júnior Show. Sou a piranha do banheiro. Adoro o DJ que toca no Movistar. Eu sou a piranha do banheiro.